sentido mesmo da parte de Deus, que a gente deve valorizar muito, muito para a vitória nas nossas vidas, a gente tem que valorizar alguns aspectos como humildade e dependência de Deus. E isso como fonte mesmo de bênçãos, como fonte de segurança para as nossas vidas, né? Até nessa última quarta-feira, no culto de oração, eu falei sobre a necessidade, todos nós, de entrarmos na presença de Deus através desses aspectos. Humildade e também a consciência de que nós somos fracos, que nós temos fraquezas. Todos nós, a começar por mim, até a última pessoa dessa sala, todos nós temos fraquezas e é importante que não as escondamos de Deus, porque isso é impossível, mas que a gente possa apresentar isso para Deus e clamar: Deus, muda, toca, abençoa, para que a gente possa sair vitorioso nas nossas batalhas. E eu citei na quarta-feira dois exemplos de grandes homens de Deus que descobriram em suas experiências com Deus que eram falhos, que eram imperfeitos, como todos nós. Não se preocupe, eu não vou repetir a palavra de quarta-feira, eu só queria citar para daí puxar o fio da meada. Citei dois exemplos, citei o exemplo de Isaías, que era um profeta de Deus espetacular, um dos profetas de Israel, que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Era uma pessoa especial. Mas no chamado dele, relatado lá em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, vou pedir que coloquem na tela, a gente lê isso. Isaías 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E até aí os cinco, isso. Bom, aqui está o chamado de Isaías, ou melhor, desculpe, ele já era profeta, ele já profetizava. A gente tem no capítulo 1 e capítulo 2, o início de cada um desses capítulos mostra Isaías tendo visões a respeito do futuro de Israel. Então, já era um homem usado por Deus. O que acontece aqui? Aqui aconteceu dele ter uma visão da grandiosidade, da santidade do Deus que ele servia. Isso trouxe à sua consciência, isso trouxe ao seu interior, talvez uma dimensão mais exata de como ele era pequeno diante de tanta perfeição, diante de tanta santidade. E aí ele cai em si e diz assim: ai de mim que sou pecador. Veja, era um homem de Deus. Quando eu digo que nós somos falhos, que nós somos fracos, que nós somos pecadores, eu não estou acusando ninguém aqui de pecados terríveis, hediondos, não é isso. Mas eu vejo na palavra que pessoas como Isaías, já um profeta, vivendo como profeta, anunciando como profeta, sendo usado como profeta, quando tem uma visão do Deus Todo-Poderoso, quando tem uma visão de Deus, quando ele vê toda aquela santidade, o que vem sobre a vida dele? Medo. Medo. Por quê? Porque a consciência dele lhe mostra como ele é pequeno diante de tanta grandeza, como ele é pouco santo diante de tanta santidade. Um outro caso que nós vemos também é Jó, capítulo 42. O grande Jó que conseguiu não blasfemar contra Deus quando perdeu tudo aquilo que ele tinha perdido. Né? Jó 42, versos 5 e 6 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, qual foi a grande descoberta dele aqui? Através dessa experiência terrível que ele teve de sofrimento, ele declara para todas as próximas gerações que, com aquela experiência, ele passou a conhecer muito mais intimamente a Deus. Mas eu quero chegar no verso seguinte, que ele diz: por isso eu me arrependo, por isso. Porque eu cheguei mais próximo de Deus, porque hoje eu conheço mais o meu Deus, porque hoje eu sei que esse Deus é santo, absolutamente santo. Eu me arrependo das minhas imperfeições, eu me arrependo dos meus pecados. Um outro homem justo, um outro homem seríssimo com Deus, um homem que arranca de Deus a seguinte expressão: eis aí o homem mais justo sobre a face da terra, mas também encontrou lugar de arrependimento quando se viu mais próximo de Deus. Esses dois ficaram conscientes de suas fraquezas e demonstraram arrependimento diante delas. Eu citei também, para terminar essa palavra de quarta-feira, a parábola do fariseu e do publicano, em que o próprio Senhor Jesus ensina a necessidade de nós, diante de Deus, sermos humildes, reconhecermos as nossas fraquezas. E aí, eu citei Lucas 18, eu queria colocar só o verso 13 e 14, porque todo mundo conhece essa parábola. O publicano estava em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E o 14: digo-vos, palavras de Jesus, que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E por que isso? Porque o fariseu estava se autoelogiando na sua oração. E Jesus ensina que esse tipo de atitude não é aceita por Deus. Justificado naquele momento, saiu aquele que reconheceu as suas fraquezas, reconheceu as suas limitações e disse: Deus, sê propício comigo. Tem misericórdia da minha vida, restaura a minha vida, porque eu preciso ser restaurado. E por que que se torna importante nós meditarmos sobre essas coisas? Porque muitas vezes em nossas vidas nós estaremos vivendo sensações e situações onde a gente vai sentir Deus muito próximo, onde a gente vai sentir que Deus é Deus e que Deus é poderoso para nos abençoar. Mas enquanto estivermos aqui, gente, neste planeta, nesta terra, no dia seguinte a uma experiência grandiosa, pode acontecer, todos nós estamos sujeitos a passarmos por uma situação difícil, passarmos por uma situação onde a gente sente o peso cruel das adversidades. No dia anterior, comunhão com Deus, louvando a Deus, alegria no Senhor. No dia seguinte, perplexidade diante da situação que apareceu na nossa frente. E se existe uma condição pela qual todo homem pode passar, é essa: da gente se sentir muito próximo de Deus e no momento seguinte, parece que a gente está muito próximo do capeta. Não por causa dos pecados, não é isso. Mas por causa da situação que a gente, de repente, está vivendo, de tão densas trevas, de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta perplexidade, que parece que o inferno está ali do lado. Vou ilustrar novamente isso que eu estou falando com a vida de Jó. Jó capítulo 1, versos 4 e 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Olha que coisa bonita. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecados, os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha que coisa linda, né? Ele procurava santificação para ele e para os seus. Ele pensava assim, porventura, eles foram à festa, beberam um pouquinho mais, se alegraram. De repente saiu da boca de um deles uma palavra contra a santidade desse Deus que nós servimos. Então já vou preparar aqui um holocausto e vou oferecer a esse Deus como pedido de perdão pela vida deles. Muito lindo, muito lindo. Aí a gente vê o verso 13 em diante. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Bom, só de ler incomoda. Só de ler dá um frio na espinha. A gente vê dois momentos muito próximos de um homem de Deus, justo, santo, que se preocupava em servir a Deus em santidade, porque reconhecia que esse Deus que estava acima dele era santo, perfeito. E de repente o mundo cai sobre a sua cabeça. Cai, literalmente cai. Ele perde todos os filhos e todos os bens. Ele perde também a sua saúde. Ele perde o apoio da esposa, que fica cutucando ele para ele blasfemar contra Deus e pedir a morte, ou talvez até se suicidar. A gente não sabe qual é o nível da sabedoria da esposa conselheira, né? E a gente sabe como tudo termina. A gente sabe da vitória de Jó em tudo isso. Nós acabamos de ler o final do livro de Jó, onde ele diz, eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos o veem. Mas eu queria que a gente reparasse nisso, na dureza que é a nossa vida aqui, né? Hoje está assim, amanhã está assado. Hoje está tudo bem, caminhando bem com Deus, e amanhã a coisa pode virar. Um outro caso, Mateus 26, é a pessoa aqui é Pedro. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Jesus está dizendo, olha, vão me perseguir e os meus seguidores vão se escandalizar. Vão puxar o carro. E não está acusando aqui, ele só está preparando aqueles seres humanos limitados de que ia chegar um momento que a provação seria maior do que o preparo deles, do que a força deles. E aí Pedro nega isso e diz, não, contigo eu vou até a morte. E aí a gente vê Mateus 26, 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E esse chorou amargamente tem a ver com o início da restauração de Pedro. Tá? Interessante, Pedro estava com Jesus ao lado dele, Jesus aconselhando, Jesus orientando, Pedro, muito próximo daquela força, daquela unção transmitida por Jesus, e ali ele faz uma declaração: eu vou contigo até a morte, nada vai me afastar de ti. Nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de ameaça. Mal sabia ele que estava tão próxima dele o momento de negá-lo. A falta de coragem para enfrentar aquela situação e realmente morrer por Jesus. Coisa que ele o fez no final da sua vida. No final da sua vida ele foi perseguido e não negou a Cristo. E morreu da mesma forma que o mestre. Mas ele, aqui ele aprendeu que a fraqueza, a tentação estavam bem perto dele e ele não imaginava o quão perto estava. E essa variedade de situações que podem atingir os nossos lares, as nossas vidas, são bastante grandes. Quantas e quantas vezes nós não vemos casamentos que foram originados em Deus? Pessoas que se conheceram na igreja, pessoas que vivem uma vida de santidade, compromisso, e de repente se conhecem na igreja, e você vê ali que Deus está falando, é para vocês dois seguirem adiante e se casarem. Mas se depende também do ser humano, se essa relação for alimentada corretamente, com respeito, com amor, harmonia, com dedicação mútua, às vezes abrindo mão, eu abro mão um pouco, você abre mão um pouco também, compreensão, carinho, ajuda, suporte, se não tiver nada disso, essa coisa que nasceu de maneira tão linda dentro da igreja pode se transformar dali uns anos num divórcio. E aí a pessoa vai pensar assim: meu Deus, quem viu o início disso, como é que podia acreditar que ia acabar desse jeito? Estamos diante dessa possibilidade, mas o Senhor nos dá o escape, o Senhor nos orienta. A gente pode pensar também naquele filho tão desejado, aquele filho que veio, aquele filho que é uma bênção no lar, mas ele é muito acanhado, ele é muito envergonhado. Ele não consegue se soltar. E de repente chega aquele momento em que ele começa a frequentar as festinhas. E nas festinhas, para poder se abrir um pouco mais, ele aceita aquele baseado, ele aceita aquela droga. E vê que se solta mais e se sente bem com isso. E entra por esse caminho tão perigoso. Era só, começou para se soltar um pouco mais. Pessoa de coração bom, pessoa fiel aos pais, temente a Deus, mas de repente lá na frente acontece uma coisa que vira a cabeça dele e ele não consegue resistir a essa tentação. Isso pode acontecer também. Aquele líder cristão que prega e fala com toda a veemência sobre honestidade, a honestidade do cristão, no domingo. E aí na segunda-feira está se apropriando de forma indébita das finanças da igreja. Isso também pode acontecer. Tantas e tantas coisas podem acontecer. E a gente precisa entender que existe dentro de nós, igreja, eu falo isso para mim também, existe dentro de nós a fraqueza que pode dar início a essa situação. Deus não quer destruir, decepar tua cabeça, dar com um martelo na tua cabeça, abrir ela e jogar lá dentro a verdade da palavra. Ele quer, para começar, que a gente faça como aquele publicano. Que a gente tenha momentos assim, de bater no peito e dizer assim: Senhor, eu não sou capaz. O Senhor é tão bom, tão santo e eu sou tão falho. Tem misericórdia da minha vida. Restaura a minha vida. Eu dou total liberdade para que o Senhor haja nas áreas da minha vida que te desagradam. Porque eu sei que tem áreas que te desagradam. Ao invés de tentarmos esconder essas coisas, até de Deus. E geralmente a gente esconde uma coisa ou outra, uma falha ou outra, que até nos envergonha, a gente esconde do nosso irmão, a gente esconde de um familiar, a gente esconde do nosso próprio, mas de Deus não dá. Se não dá, abre o jogo e parte para a restauração. Porque todos nós somos passíveis de passar por experiências desagradáveis. A palavra mostra claramente que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida cristã pode passar pelo fogo para ser provada. Mas Deus faz isso não para nos destruir. Deus faz isso para nos apurar, para nos purificar, como ouro, que passando pelo fogo, faz com que todas as impurezas dele sejam destruídas, acabem, sejam dissolvidas, virem fumaça. E o que sai lá na frente é o ouro mais puro, que não era no momento antes de ele entrar naquele fogo. E essa é uma realidade que nos acompanha por toda a vida. O Senhor está perto. O Senhor está próximo daqueles que o temem. Mas, gente, o pecado nos assedia sempre. Vamos ilustrar isso aqui. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, perto está o Senhor da sua igreja. Perto está o Senhor. Mas vamos ler também Hebreus 12, 1, porque a Bíblia é um todo. Eu não posso eliminar páginas da Bíblia. Hebreus 12, verso 1. Olha o que o autor de Hebreus ensina. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós devemos deixar, nos desembaraçar, nos livrar do peso do pecado. E esse pecado, a expressão é, tenazmente nos assedia. De uma forma insistente, de uma forma violenta até, o pecado nos assedia, o pecado nos cerca, o pecado nos procura. Aí ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, esse, meus irmãos, não é uma palavra ou um discurso fatalista, mas é uma palavra realista. Não é para meter medo e nem para gerar ansiedade ou culpa ou nervosismo. É apenas um aviso para nós não ficarmos descuidados nem fora da proteção de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou isso em Mateus 26, 41. Mateus 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. O espírito do homem se anela ao espírito de Deus. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente aceita Jesus como Salvador, eu canso de falar isso aqui. Nós nos tornamos moradas de Deus. O Espírito Santo vem habitar na nossa vida. Então isso é maravilhoso. Esse Espírito de Deus não tem nenhum problema, nenhuma limitação, nenhum pecado. Eu preciso me anelar a Ele. Eu preciso ouvi-Lo. Eu preciso fazer com que os meus olhos enxerguem através do Espírito Santo. Preciso fazer com que a minha boca fale palavras que o Espírito Santo me der, me ensinar. Eu preciso pensar através do Espírito Santo. Eu preciso andar movido pela ação do Espírito Santo. Por quê? Porque se eu fizer de outra maneira, eu estarei muito próximo do erro. Eu estarei muito próximo de uma fraqueza muito grande. E o Senhor alerta para isso. E o que me impressiona nisso tudo é que os dois personagens bíblicos que eu trouxe aqui e na quarta-feira para falar sobre as nossas imperfeições, eram grandes homens de Deus. Eram grandes personalidades da Bíblia. Isaías e Jó. E os dois puderam reconhecer que havia neles limitações, dúvidas, fraquezas. E isso o Senhor nos ensina que deve ser colocado para Deus também. O que eu quero dizer que Deus tem me tocado ultimamente é que nós precisamos viver mais nessa dimensão. Dimensão da humildade, dimensão da dependência de Deus, dimensão da procura de um Deus, não só para ver se Deus realizar grandes coisas na minha vida e através da minha vida. Isso é muito importante. Mas talvez o gigante a ser destruído seja justamente essa fraqueza. Seja justamente a incompreensão que a gente tem, às vezes, e até a não aceitação de certos momentos que vêm para as nossas vidas de uma maneira tão imediata e violenta que a gente baqueia. Nessa hora, seja cristão, como todos eles foram. Misericórdia, Senhor. Sê compassivo comigo. Me visita, Senhor, que está doendo. Me visita, Senhor Deus, porque eu não aguento. Não deixa eu passar por essa prova há muito tempo. Manifesta a tua glória na minha vida. Traz a libertação para essa situação e eu serei uma voz que clama e que conta todos os teus grandes feitos. Me impressionou a declaração, eu nunca tinha reparado nisso, confesso para os irmãos, como eu estava procurando esse assunto na Bíblia, quando eu fui ler aquele texto de Jó, eu vi o texto seguinte, porque eu sempre me fiei naquela palavra linda de Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Uma declaração linda, mas depois ele diz assim, por isso eu me arrependo. Ele está dizendo assim, por isso eu reconheço, Deus, que a gente não é nada. Oh, como a gente precisa do Senhor. Como eu preciso de um colo, de um carinho. Como eu preciso estar próximo dessa palavra. Como eu tenho que me afastar das coisas que me afastam de ti. Como eu tenho que buscar diariamente, de maneira séria, a tua santa presença. Como o meu cristianismo precisa deixar de ser de boca, para ser de coração, de alma, de espírito, de todo o meu ser. Eu reconheço isso quando eu medito nessa palavra. Eu reconheço que o Senhor está dizendo assim, Igreja, para que vocês possam suportar aflições, perseguições, injustiças, porque o inimigo sabe que o tempo dele está terminando, então ele está bramando como um leão. Ele está tentando se levantar com toda violência, com toda agressividade. Fiquei impressionado outro dia, diante da notícia de que Conselho Federal de Psicologia, aqui no Brasil, proibiu uma psicóloga de continuar os trabalhos que ela estava realizando. Eu não sei se era no consultório dela, ou em alguma clínica, ou em alguma faculdade. Eu sei que ela começou a desenvolver um projeto de restauração e libertação da homossexualidade. Então ela atendia no consultório dela pessoas homossexuais, homens, mulheres, homossexuais. Atendia, conversava, e através da sua fé, ela aplicava também aquilo que ela aprendeu dentro da psicologia, técnicas dentro da psicologia, mas principalmente através da fé, porque é uma cristã, tentando a recuperação, essa palavra hoje no Brasil é maldita, né? Aí fora. Recuperação de um homossexual. Recebeu uma carta dizendo assim, você está proibida pelo Conselho Federal de Psicologia de continuar atuando dessa maneira. Não pode. Não pode sequer tentar remover a opção sexual de uma pessoa. Não é para fazer isso. Se o cara é, deixa ser, que ele está muito bem assim. E aí começam as lutas, as perseguições. Vem mais por aí, gente. É claro que vem. É claro que vem. E parece que o Senhor está gritando para nós. Preparem-se. Mas preparem-se verdadeiramente. Eu acho que não funciona, gente, a gente saber o nome do demônio tal. Isso não vai importar muito para a batalha espiritual. Essa batalha espiritual que é travada em relação às nossas vidas, a gente precisa agir assim. Eu preciso ser o mais parecido possível com Cristo, porque assim eu estarei resistindo ao diabo e ele estará fugindo de mim. Isso é batalha espiritual. Ponto. Resume-se a isso. Todo o resto são parafernálias para distrair o cristão. E nessa hora, gente, nessa hora que a nossa vida está em jogo, a nossa fé está em jogo, porque Satanás tem investido contra a nossa fé, contra a nossa esperança, contra a nossa santidade. 24 horas por dia, todos os dias do ano, investindo contra casamentos, contra a santidade dos irmãos, contra a unidade dos irmãos. Contra a humildade dos irmãos. E aí que muitas vezes entram aquelas doutrinas novas, que você é o cara, que você pode tudo. Pega, puxa aquele texto da Bíblia e coloca ali e diz assim, está vendo? Olha a declaração do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, você é quase um Deus. E tirou do contexto, porque os versos anteriores, Paulo estava dizendo que justamente podia sofrer. Podia passar privações, como viver bem. Tudo isso por Cristo Jesus. Porque tinha momentos que ele estava com frio. Mas ele servia a Deus. Tinha momentos que ele estava muito bem agasalhado, muito bem alimentado e continuava servindo a Deus. Tinha momentos que ele estava dentro de uma cadeia e servia a Deus. E tinha momentos que ele estava gozando da mais plena liberdade e servia a Deus. É isso que ele declara ali. Ele serve a Deus em todas as situações da vida dele. Então nós, agora, nesse momento em que a igreja pode ser inundada de fábulas, dos mais estranhos ensinamentos, nós precisamos olhar para isso. Gente, eu acho que o que Deus, onde Deus atua? Na humildade. Onde Deus atua? Na dependência. Onde Deus vai atuar? No reconhecimento de que eu não sou nada e Ele é tudo. No reconhecimento de que na minha fraqueza, Ele vem com a sua fortaleza e restaura a situação. Declarações triunfalistas, tudo. Declarações triunfalistas, se você for lá em Lucas 18, você vai ler a parábola do fariseu e do publicano, você vai ver declarações triunfalistas do fariseu. Agradecendo a Deus por ser como ele é. Ele está sendo triunfal ali com ele mesmo. E o outro está sendo muito humilde, muito simples. Aquela figura que não tem muito lugar hoje no nosso coração, na nossa aceitação. Pô, eu tomo tanta pancada lá fora, quando eu entro na igreja eu tenho que ouvir que eu sou o vencedor. Beleza, nós somos os vencedores. Cristo já venceu. Essas aflições que nós estamos vivendo aqui, o Senhor falou assim, tem de bom ânimo, porque eu já venci tudo isso. Isso vai acabar no céu. No céu, nós vamos para o céu. Isso é que importa. Nesse meio tempo, gente, que a gente possa olhar para o que é sério, olhar para aquilo que vai sustentar a nossa vida. Para aquilo que vai dar respaldo mesmo para essa esperança e essa fé que a gente prega. Porque tudo na nossa vida está sendo observado pelo olhar imundo de Satanás. Quando você vai gastar o teu tempo precioso para falar do amor de Jesus para uma pessoa não salva, isso deve causar o caos no inferno. E ele vai fazer o possível para você não ter nem a vontade de fazer isso. E é nessa hora, sabe como é que a gente vai vencer? Satanás, essas sutis ciladas do inimigo, não é subindo no helicóptero, andando aqui pelo céu de Santos e ungindo a cidade com óleo e declarando que Santos é do Senhor Jesus. Já fizeram isso em outras cidades e a bandidagem aumentou em inúmeras vezes. A gente precisa nessa hora, ó, bater no peito e dizer assim: "Sê propício, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Como eu quero fazer, como eu quero te servir." Visitar o Salmo 119, que é cansativo porque é longo, mas ele é maravilhoso. Ali a gente vê o amor que o salmista tem por Deus. O desejo que esse homem manifesta através daquele salmo, a paixão que ele tem pela palavra, por ser direcionado por essa palavra, por ser sustentado por essa palavra. Então, nessa hora, queridos, muito mais do que brados de vitória, antes da vitória acontecer, vamos nos aliar ao nosso Senhor e Salvador, mas de uma maneira simples, de uma maneira humilde, de uma maneira dependente. Essa questão do que Paulo falou, na minha fraqueza eu pude ver o poder de Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Essa fraqueza que ele está falando é justamente isso. Não é a gente viver tomando pancada aí fora. Não é a gente viver sendo humilhado aí fora. Não é a gente viver sendo derrotado aí fora. Não é isso que ele quis dizer. Tanto que a vida de Paulo, o ministério de Paulo, era um ministério glorioso, vitorioso, fantástico, que honrava e glorificava o nome do Senhor. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, nos momentos difíceis, ele reconhecia que ele precisava mais ainda de Deus. É nessa hora que a gente tem que tirar força para dizer assim: Deus, me ajuda, porque sem ti eu não consigo. Eu não vou a lugar nenhum. Fazer como Moisés: eu não dou um passo adiante se o Senhor não vier conosco. Deus, vem comigo nessa jornada, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Se Satanás começar a ver uma igreja que bata no seu peito e diga assim: "Sê propício a mim, Senhor, pecador, sou pecador, tem misericórdia da minha vida, me renova cada manhã, restaura, vê se há em mim algum caminho mau e conserta, Senhor Deus, porque eu quero te servir", mas muitas vezes a carne fala mais alto. Santo Espírito de Deus, derrota essa carne. Se Satanás começar a ouvir esse tipo de oração, gente, ele vai tremer, ele vai falar: "Estamos perdendo a batalha", porque as outras triunfalistas já vem sendo ditas até hoje. Vem sendo ditas até hoje, ele está pintando e bordando aí, tá? Então, por favor, gente, é uma palavra de alerta, alerta para mim, para nós. Vamos olhar para Deus com o coração quebrantado, quebrantado. Vamos olhar para Deus como seres humanos falíveis, seres humanos carnais que nós somos, mas que um dia Deus olhou para nós e teve tanto amor que começou uma restauração, que vai terminar um dia em plena restauração, transformados de glória em glória, para um dia vermos o Senhor como Ele é e não sermos destruídos. Mas isso começou, tá? Você é a habitação do Espírito Santo, eu também sou, mas às vezes nós não somos direcionados por esse Deus que habita dentro de nós. Por quê? Porque às vezes a carne fala mais alto. Então eu desperto para isso, percebo as astutas ciladas do inimigo e digo: "Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia da minha vida, eu sou pecador, mas eu não quero sê-lo. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua ajuda." E assim sermos essa igreja poderosa nas mãos do Senhor. Não porque eu tenha poder em mim, mas porque eu sou um vaso miserável de barro, cheio da excelência de Cristo na minha vida. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Eu tenho a impressão que a gripe suína parece que está indo embora, né? Posso pedir para a gente dar as mãos? Eu não tenho feito isso desde o início do inverno. Você que espirrou e tossiu, vê lá, hein? Avisa o irmãozinho aí. Eu vou falar umas coisas depois na hora da ceia, deixa para depois. Vamos orar agora. Segura na mão da pessoa que está do teu lado. Ele é teu irmão. Ele faz parte do corpo que você faz parte. Tá? Gente, sabe o que a humildade faz? A humildade faz uma coisa muito linda nas nossas vidas. E a igreja precisava ser o representante principal dessa qualidade aqui na terra. Quando a gente é humilde, dependente, consciente das nossas limitações, a gente olha para o nosso próximo com olhar de misericórdia. O que a gente quer é não enfiar o dedo na cara dele e acusar. O que a gente quer é restaurar, dar suporte, abençoar, ser um veículo para que a pessoa possa conhecer a Jesus ou se manter em Cristo. E o inimigo tem atuado muito nessa área, quebrando a unidade da igreja e fazendo com que nós nos acusemos, nós nos julguemos. E é interessante essa figura aproveitada tanto pelo apóstolo Paulo, que nós somos o corpo de Cristo. E ele diz assim: nem todo mundo pode ser mão, nem todo mundo pode ser pé, nem todo mundo pode ser a perna. E quando uma perna quer ir para um lado, a outra não pode ir para o outro. Não dá certo. E eu também nunca vi se nós, no nosso corpo, nós tivermos um ferimento no braço. Para tratar esse ferimento, a gente corta o braço fora? Não. Que possamos agir assim também com o nosso irmão, com o nosso próximo. Se está fraco, se está precisando de ajuda, se está precisando de um telefonema, de uma visita, de um consolo, é em nós, nos seus irmãos, que ele vai encontrar isso. Amém? Fecha os olhos, segura bem firme na mão desse teu irmão. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Graças te damos, ó Senhor Deus, porque o teu Santo Espírito nos constrange, Senhor amado, a entendermos, ó Pai, que é na nossa limitação, na nossa fraqueza, que vamos conhecer mais a ti, Pai. Eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor abençoe todos que entraram por estas portas esta noite, Senhor Deus. E nos abençoe grandemente, Senhor amado, com uma unção poderosa de dependência, de humildade, de sinceridade diante de ti, Senhor Deus. Que possamos reconhecer sempre as nossas limitações, as nossas falhas. Que possamos apresentar a ti todas as nossas dúvidas, ó Senhor Deus, toda a nossa ansiedade, Pai, porque muitas vezes em nossa vida, nessa nossa caminhada difícil, ó Pai, nós sentimos, ó Senhor Deus, medo, nós sentimos, ó Senhor amado, ansiedade, nós sentimos dúvidas que assolam o nosso coração. Pai querido, eu clamo a ti juntamente com os meus irmãos esta noite. Tem misericórdia das nossas vidas. Sê propício a nós, ó Pai, e nos abençoa. Confessamos aqui, Senhor Deus, as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos pecados. Apresentamos tudo isso a ti, Senhor Deus, e pedimos: põe a tua poderosa mão, purifica, abençoa, restaura, Senhor Deus, destrói tudo que não pertence a ti, ó Pai. Queremos, ó Senhor Deus, uma vida mais intensa na tua presença. Queremos poder dizer que sentimos a tua presença, sentimos a tua paz, quase ao ponto de podermos tocá-las, ó Senhor Deus. Clamamos, ó Senhor Deus, Que o Senhor se faça presente cada dia da nossa vida. E que isso, Senhor Deus, fortaleça os nossos passos. Queremos, ó Senhor Deus, que na nossa fraqueza e na nossa limitação possamos experimentar o poder de Deus, Pai, o poder do nosso Deus. Que cada vida aqui hoje, Senhor Deus, tenha experiências maravilhosas contigo, ó Pai, para sermos testemunhos fiéis de que o nosso Deus é poderoso, de que o nosso Deus é um Deus de amor, de que o nosso Deus restaura, sustenta, de que o nosso Deus apoia, que o nosso Deus transforma, que o nosso Deus perdoa. Ô Paizinho querido e maravilhoso, visita cada um de nós. Nós clamamos ao Senhor Deus, que essa unção especial venha sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor Deus por algo que não tem sido pedido. Clamamos ao Senhor Deus que o Senhor faça essa obra, Pai, e que não seja necessário. Que possamos levar um espinho na carne, Senhor Deus, para podermos aprender e desejar isso, Senhor. Visita cada um de nós. Visita cada irmão, cada irmã. Sustenta, Senhor Deus, aqueles que estão em lutas. Sustenta aqueles que estão desanimados. Sustenta aqueles que precisam de uma renovação de forças esta noite, ó Senhor Deus. Faz a obra neste teu povo que o Senhor ama tanto, Senhor Deus. Sê o autor, ó Pai, dessa transformação, desse erguimento, Senhor Deus, dessa restauração, dessa cura, Senhor Deus. Opera, Senhor amado, no nosso meio e que possamos sair daqui felizes, ó Pai, por servirmos ao Senhor, felizes por reconhecermos a Ti nos nossos caminhos, felizes, ó Senhor Deus, porque em momentos de aflição sabemos a quem nos dirigir, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor Deus, abençoa o Teu povo esta noite e nos livra do mal, no nome santo e maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode voltar para o teu lugar. Eu queria fazer uma coisa diferente agora, antes da gente passar para a ceia. Eu queria que você preenchesse o teu cartão de contato, pusesse o teu pedido de oração, os irmãos da recepção recolhessem, porque eu vou pedir para você anotar os textos que eu quero que você anote para a nossa oração diária das 22h30, tá? Gente, presta atenção aqui um pouquinho. Existem alguns aspectos estratégicos nessa nossa campanha. Quando a gente vai orar a Deus, Satanás já treme. Mas quando a gente vai orar a Deus e antes lê a palavra de Deus, estrategicamente, nós estamos potencializando a oração. Porque nós colocamos em prática aquilo que o Senhor Deus disse, que a palavra que Ele lançou sobre as nossas vidas não voltaria para Ele vazia sem antes realizar os seus desejos. Então, gente, vai orar? Antes, lê essa palavra. Eu sempre trago uma palavra que, na verdade, é promessa. É um guia para a tua oração da semana. Nós vamos continuar orando por saúde e pela vida financeira. Continuar orando por essas duas coisas, tá? Quando eu peço para a gente orar às 22h30 da noite, como igreja, tem aí também um outro aspecto que potencializa essa oração. Satanás tem investido demais contra a unidade da igreja. E de repente, se nós conseguirmos, mesmo que nos nossos lares, naquele determinado momento do dia, levantarmos um clamor a Deus, tenha certeza que esse propósito comum estará potencializando a tua oração também. Então façam o possível para 22h30 da noite, de todos os dias, estarem clamando a Deus como família em nome de Jesus. Anota aí, é o Salmo 115, de 11 a 18. Salmo 115. As palavras que você vai ler antes da oração. E tudo mais que o Senhor colocar no teu coração, é lógico. Essa é só uma sugestão do pastor. Salmo 115, do verso 11 ao verso 18. E Provérbios 4. Provérbios 4, do verso 20 ao verso 23. Provérbios capítulo 4, do verso 20 ao verso 23. Salmo 115, do verso 11 ao verso 18. Tá bom?